vem do céu, uma voz a me chamar e me chama pelo nome. Como o som de muitas águas sobre mim a ecoar e me chama pelo nome. A estrela da manhã, o desejado das nações, nome sobre todo nome. É o príncipe da paz, conselheiro, Deus fiel, nome sobre todo nome. Quando me chama, ouve o coração e me rendo aos seus pés em perfeita adoração. Quando me chama, ouve o coração e me rendo aos seus pés em perfeita adoração. Ouço o som que vem do céu, uma voz a me chamar e me chama pelo nome. Como o som de muitas águas sobre mim a ecoar e me chama pelo nome. A estrela da manhã, o desejado das nações, nome sobre que vem do céu.